loucão, estremece a massa com a meloto tamborzinho. As minas requebrando, dançando no sapatinho. Furacão, estremece a massa com a meloto tamborzinho.